Alô, Salvador, o trânsito 517, posição 2, para a Fuja. 125, Uno, Serena 2, Uno. Um instante, ok? Aguardando, trânsito. Voo 9715, temos 141 a bordo, 3 horas e 59 de autonomia, alternando o galeão. 2 ataques, via pátio, Índia, ponto de espera, pistão 0, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 1, no gol 9715. Pátio Índia, 2095, obrigado, bom serviço. Tá 3597, após a passagem do Boeing da Gol a cauda, ter livre acionamento, pushback conexão, keep de sol, chame para o táxi. Azul 4040, chame Recife em 125 decimal 1. 251, azul 4040. Bom dia, está cargo 570, informação Gol 370, Recife. Cargo 570, não possui o plano do senhor ainda? Quando chegar aqui, eu chamo o seu pacote, ok? No sistema, quando chegar no sistema, eu chamo o seu pacote. Tá, ok, vamos deixar isso aí agora. Papá Romeu Vitor Tchaleco. Informação Golf, confirme parte se você encontra a picha que decola. Afirmativo, apenas confirme a radial de áudio de saída. Dois, dois, três. Só um minutinho para coordenação e controle, que é a melhor saída para o senhor. Bom dia, Tom Salvador, que é o azul Alpha X-Ray Kill. Juno 5, autorizado a linha em decolar. Estamos 0,2360 graus, 3 nós. Valeu, legal, tá chamando 3. 3 do pátio principal. Autorizado inicialmente ter entrada do pátio principal, reporte para entrada no mesmo, Alpha X-Ray Kilo. Voltará para ingresso no pátio principal. Alô, Salvador, 3554 para push, acionamento pátio 3. O Alpha X-Ray Kilo na escuta do solo? Positivo, na escuta. A gente vai aguardar a nova autorização para o pushback, porque tem um tráfego da trip para puxar, para decolar, a gente vai aguardar para o reboque, ok? Alpha X-Ray Kilo. Ok, aguardará na posição. Trip 5514, autorizado, chame táxi. Sim, tipo, teremos táxi 5514, obrigado, senhor. Solo, bom, 897. O fim pro solo? Pro pushback, acionamento. Bom 897, autorizado, chama o táxi, bom 897. Chamará 897. bom dia aqui do Plano 73. Está tendo na Golf, está na escuta do Plano 73, e está pronto para o pushback operacional. Sente aí, 5973, um minutinho para cópia. Autorizado Salvador, Jundiaí, rota DCT, nível 100, saída é Coral, decola pistão 197, primeira curva direita, transponder 5057, e o controle Salvador 119, decimal 8. O Vitor Tchalé, confirme o POB. 02 a bordo, para acionamento táxi decolagem 14, 118.95, ajuste 1011, Vitor Tchalé. PR 2223. P39, autonomia de 3 horas, alterna Salvador. Tente o trip 5514, é o número 3 no táxi, vai seguir a Itaguaí do Boeing da Gol. Via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118 decimal 95, ajuste 10, 11, trip 5514. Sente, vai seguir o gol. Quando pronto, ponto de espera 118.95. Obrigado, bom final de ano a todos. Igualmente. Autorizado, Recife, Upper Whisky 58, nível de voo 3, 10, saída Puca, transição Caju. Degola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5-1-1-1 e o controle Salvador 1-1-9, decimal 8, Rio 5973. Conforme para Salvador, via Heliforme 58, 3-0, Puca, Caju, curva esquerda após decolado da ONU, tipo 1-1-1, 19-14, saída próximo para o Puxa Sanato. Decolando 1-0, ok? 1-0, curva esquerda. Vai aguardar apenas a passagem do ATR da tripe a cauda. Após, tem livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de sol, chame para o táxi. Após a ATR da livre táxi, livre push, chama para o táxi. Agora. Abraço, Paladino. Cláudio. Tá 357, confirma apenas o POB? Tente autorizar táxi sua direita via Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste 10 no 1-3597. Para o táxi, gol 1897, a bordo 164, 2:57 de autonomia, alternativa Campinas. Autorizado táxi via parte principal e Índia, ponto de espera da pista no 0, torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 1, gol no 897. Parte principal Índia, 897, no ponto de espera, 895. Solo gol 1. Solo gol 642, modesto, 10 estrada. Autorizado chama para táxi, gol no 642. Avista cargo 6570, ponto cópia. Afirmativo. Autorizado Salvador Recife, via Upper Whisky 58, nível de voo 350. Saída Puca, transição Caju, recorda pistão 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5121 e o controle Salvador 119, decimal 8. Afirmativo, conforme solicitado, nível 350, Puca, Caju, decolada 10, esquerda, 5121, transponder, 198, controle, está pronto para o pushback. Apenas confirmando a aerovia Upper Whisky 58, ok? 435, mas... A gente vai aguardar apenas o início do táxi do Boeing da Rio, ok? Que tá, já iniciou o pushback. Após o tráfego inicial, o táxi livrar a cauda, está autorizado o acionamento e o pushback chama para o táxi. O ABC Cargo 6570. Ok, vamos coordenar com a aeronave da Rio e chamarei para o táxi. Solo Salvador na escuta do Tom Mike X-Ray India. Prossiga Mike X-Ray India. Bom dia, senhor. O Mike X-Ray India solicitando autorização de reboque da posição pátio 3, número 9, para a posição Singer, de número 8. Olhe, cordial, bom dia. O Papa Romeu Victor Charleco, perecido da Coral. Papa Romeu Victor Charleco, contato radar, saída Coral, nível de voo autorizado. Confirma o nível de voo autorizado pela torre? Uma centena. Sim, autorizado uma centena. Centena, eco. Autorizado iniciar o reboque, ok? O Mike Alpha X-Ray Kilo vai aguardar para a entrada no pátio principal e já informa que tem um Boeing da APSA Cargo que vai iniciar o pushback, está na posição 1-0, o senhor vai prosseguir após o início do táxi desse tráfego. Ok, chamará para ingresso no pátio principal. Tá. Gente, 5973, vai aguardar para dar um início ao táxi, ok? Devido ao fluxo no, no pátio. Nicolás 5 autorizado, TAN 3507. Afirmativo, TAN 3507. Então, após o pouso do trip, na final, ali, mantém pista no zero. Ali, mantém pista no zero, TAN 3507. O Gol no 642 está inicialmente autorizado táxi até através do 62 e vai aguardar para prosseguir a retaguarda do Boeing da Rio. Ok, inicialmente até através do 62, vamos no 642. Almeida. O Rio 5973 está autorizado para prosseguir? Táxi, ingressando na parte principal, após Índia, até o ponto de espera, no ponto lá, torre 1895, ajuste 1011, 43, boa viagem. Torre, bom dia, Tantricana 53, confirmação Golf, autorização Galeão, nível 380. Tá, 3153, formação Golf, confere, aguarde cópia, por gentileza. A guarda poderia adiantar a saída para nós? Dael Leda Bridge. Obrigado. Solo Salvador, bom dia, 3562, livrou na sua escuta. 3562, consegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Consegue o táxi via Alfa, vai reportar antes da Juliette, 3562. Gol no 642, prossegue a retaguarda do Boeing da Rio, até o ponto de espera pista no zero, quando lá a torre 118.95, ajuste 1011, gol no 642. Gol Rio, até o ponto de espera, pronto, 18.95, gol no 642. Passa Sarido 2223, está autorizado o pouso pista no zero, vento variável 2 nós. Autorizado pouso no zero, 223. O nome é 07, no gate 612 para pista de acionamento. Voo 607, autorizado, chame para o táxi. Chama ataque, voo 607. Voo 897, após o pouso da Passaredo, ali mantém pista no zero. Após o pouso ali, mantém pista no zero, voo 897. Presidente, vai manter antes do acidente. Toyo, tá 3153. Tá 3153, ponto cópia. Pronto. Cuidado Salvador, Galeão, via Pizulu 1-0, 6-MAP, Lúvito, Barbacena, pós direto, Toquim, nível de voo 380. Saída Dael, Leda, pós Leda, Bridge. Decola pista 1-0, primeira curva direita, transponder 5-1-1-2 e o controle Salvador 1-1-9-8. Zona 53, Galeão 380. Pêsulo 1-0, ESMAP, Múvito, Barbacena, Toquim. Decola da 1-0 com curva direita, saída da El Leda, Bridge. 5-1-1-2, o transponder 19-8, o controle está no portão 7 para pushback e acionamento. Zona 53, vai aguardar, ok? Devido ao último passo. Ok, vai aguardar, 3-1-53. Salvador, Oxuner, 9273, parte 3, para puxa acionamento. É, 9273 vai aguardar devido ao fluxo no pátio. Aguarda, 9273. Salve, Salvador, bom dia, passarendo 2223, Lebrão. Passarendo 2223, consegue táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, retaguarda até da Trip. Alfa, antes da Juliette, mantendo a retaguarda, Trip 2223. Salvador, será o 9970 para a cópia. Confirme, o sol chamou, o tráfego chamou o sol? Salvador, Sideral 9970, copia para a trilha. Sente Sideral 9970, informação Golf, um minutinho para a cópia. Quando Alpha X-Ray, tudo prossegue no táxi até a retaguarda do bonde da APSA Carlos. Até a retaguarda do ATO. Tá no Lembrinho, já informação Golf, eu guardo cota. Sente, confirma o parte 5, encontra, o parte 5? Sente, chame a tua então para dar início ao ataque, se é a novembrinha. Para o táxi, atacar do Vertice Tetrelo. Sente, você alguns dados? Qual dado que o senhor quer? Autonomia, 2h40, 3 a bordo, alterna natal. Sente, 3 ataques via pátio e Índia. Ponte pé, pista no 0, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0, 1-2, avisa cargo 6570. Obrigado, bom dia. 607, pronto, táxi? 5973, alinha e mantém. E eu tenho no Galeão. Sente, tá autorizado o táxi, com o número 2, retaguarda do bonde da APSA Cargo. via Pátio Índia, ponte espera 2198.95, ajuste no 012, voo no 607. Entra no número 2, via Pátio Índia, ponte espera 2195, ajuste no 012, voo no 607. Desenho 53 no 07, livre acionar chama para o táxi. Livre chamará, 3153. 5594, decola 07, chave controle 119.8. 198, grato, bom dia, bom serviço. Oi, muito bom dia, para cargo de 570, próximo ao ponto de espera. A sua cargo 6570, mantém o ponto de espera. 5-1-4, contato radar, sou para nível 190 na saída Pucajamo. 190 na Pucajamo, o trip. Rio 5973, devido à aeronave que decolou à frente ter performance bem inferior à aeronave do senhor e está se efetuando a mesma subida, o senhor deverá manter a proa de decolagem até 5 mil pés após curva esquerda na proa de Jamo. Ok, o Alfa, acho que ele tomou até a posição, certo? Passagem ao trip, ok? Até a posição, Alfa, que sei aquilo. O trip 5362, o solicito táxi por conta e risco via parte 3, fora da área de rolagem. Agradeço a autorização, prossigo com a minha parte. Dá pra passar ou quer que chegue um pouquinho pra frente? Meu amigo, eu estou num ângulo muito favorável. Eu agradeço a sua gentileza, a posição que der, que o seu táxi deve estar bom. O passageiro pode seguir o tempo? Negativo. A infraero passa por aí, quase tá lotado, vai ter que aguardar uma segunda aeronave e revocar. Trip passarei do 223. Agora 973, decola o Zulu 1 no chave controle 119.8. Decola pistão no 0, curva esquerda, saída Flock. Saída Momo, transição Flock. Após conforme plano, controle 119.8, aciona 5120. Confirmando, cogindo, só aguardando a TR, táxi, se a retaguarda, posso autorizar, puxa por táxi, o será o nosso, etc. Zona 3, zona 53 para o táxi, zona 27, Campina 3. Via Pátio 1 no Índia, ponte espera 10, torre 18, 95, legal 102. Pátio 1 no Índia, ponte espera 10, torre 18, 95, 3, bom dia. O Alfa que foi quilo, prossegue até a saída base 3, mantendo posição. Prosseguirá até a posição 03, confirmar ao técnico da bola. Equilo confirmando, vai manter posição na saída do pátio 3. Prossegue até a saída do pátio 3, aguarda para o ingresso do pátio 1. Manterá para a posição. O 09 é Índio, vai manter posição na Lima aguardando. Livre decolagem, cabeceira 10, vento variável por 02, nossa. Autorizado, decolagem da 1, 0, 1, 0, 4, 2. Chame o centro Recife, 125, décima 1. 25? Confere. Obrigado, é transporte. Submantenha 100, restrito 100, 5514. 5514, restrito 1 Centerna. O passareiro 23, para ter informação, tem aeronave no push no pátio 3. O táxi reta aguarda aeronave em reboque após essa aeronave do táxi, será autorizado o ingresso. Após aeronave no reboque, autorizado ingresso, pátio 3, o 2283. É, negativo, tem uma aeronave que vai iniciar o táxi atrás na retaguarda do reboque. O parceiro 223. Negativo, então aguarda aeronave atrás do reboque. E 42, decolou 14, chame controle 119, decimal 8. 98. 6078, mantém o ponto de espera. Mantendo a mesma coisa. Meia 42, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 390 na saída PUCA. 390 na PUCA. O 554 a gente mantém uma centena, poderia confirmar por quantas milhas, senhor? Índia, autorizado ao reboque na posição pátio 3, número 9, para a posição Índia de número 8. Negativo, manter posição aguarda o Max Índia. Ok, gente. Confirmando a posição 09, está vazia do pátio 3. Ok, chegando, 3093. Obrigado. Nada, tudo bem. São Luís. Nossa, 0 confirmando 5 horas PV. 5 horas de autonomia, 3 PV, taxia, bate 1 no Índio, ponto esperado no 0 Torre, 1 no 8, espalho 9, 5, legal no 0 no 2. Variável com 03. Tchau, de autonomia, autorizado táxi, até ponto espera o Sideral 9970. 9970. 10. Nem mandei o mesmo 7. 6-3 apresente, voo Romeu Fox 018. 7. Ah, Romeu Fox 018. 5973. Salve Salvador, estou informando o Mike Xuê Índia. Está na ponte 9 mesmo, posição 9, pátio 3. E ciente, o Max sim. Ok, ciente, no aguardo. Pro rebote. Federal, aqui o passarelo tá autorizado em grau? Afirmo, tá livre, Juliette, portado 3, passarelo 223, 2223. Juliette, passe 3223. Obrigado. E a 9 Air India, tá visual com a TR da passarela? Após o mesmo, tá livre, parte 3, reporta no corte o Max Send. Sierra 9 Air India, reporta pronto corte. No 4, livre ascensão ao 190. 5-5-4, solicita agora o gol final 170, senhor. 170, submantenha 5-5-4. Certo. Bom Salvador, Oxenés 9-2-7-3. Alcança 3. Tem alguma previsão pro pushback do mesmo? E aguarda cogindo. O 9273, não, confirmando posição 02? Afirmo, 0273. Ele está autorizado para inspeccionar o portax 9273, não chega, né? Autorizado para posicionamento 9273. Passarei 223, a posição prevista 03, atenta sinalizador. Só para informação, a aeronave iniciando o push na posição 0243. Gente, já avisou que sinalizador 223. Mantém 3, zona 53. Bom dia, Sierra 9 Air India, confirma a posição que prossegue no 43. A posição é mais próxima, confirma que o E o 5973, chame agora o Centro Recife em 126-185. 185, grato à cooperação. Decola os 20, chave controle 119.8. 19.8, obrigado, pode ver. Fala 9910, bom dia. A senhora é indicação, prossiga na chegada Mari. Desça para 3 mil pés, o altímetro 1012. Não consegui o altímetro. Altímetro 1012. Salvador, bom dia, é o voo 1607. 1607, bom dia, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360 da EL, voo 1607. Salve, Salvador, sobre o Mike Express India, é uma correção, realmente ele está na posição de número 6, é que o número está invertido aqui. Noverinja, solo. É que o Reíndia, só para informar, a aeronave está na posição de número 6. É que o número está invertido aqui. Ok, ciente, mais ciente, grato. Ok. Senhor Noverinja, tem condições de taxar com segurança até o final do PAD, posição 01? Está sendo perguntado, solicitado pelo fiscal de PAD. Não, prossegue à direita do avião com posição 01 no final do pato em condições de prosseguir com segurança. Afirmativo, à direita aqui, né, no canto do pato aqui. Afirma. Pronto, corre na alvorinha. A posição 01 na última do pato 3. A última, totalmente. Vai o canto da direita aqui, ou a última posição do pato, corre na alvorinha. 1-2-0-2-1-1. 1642, chame agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85. 2685, para o táxi 92732 da Oceané, 52 a bordo, autonomia 0411, alterna Guarulhos. Autorizado táxi via Índia, o Oceané 6273, táxi via Índia, ponte para zona 0295, 1102. Via Índia, para o ponto fera da 10, Oceané 9273. Controle Salvador. Bom dia, Altã 3153, passa 1500, Dial. Altã 3153, contato radar na decolagem, suba 380, saída da El. 380, saída da El, 3153. Passa 6570, chame centro Recife, frequência 126-85. 2-5, obrigado. Isso aí, já está autorizado, reboque, reporta na saída do pátio 3 para ingresso pátio 1. Isso aí, já solo. Federal 9970, decola 25, chame controle 119-8. Ponto de espera próximo, 9273. Ali mantém 9273. Ali mantém 9273. Ok, gente, grato. Controle Sideral 9970, solicita a possibilidade, quando possível, pro de cogo. Bom, atendaremos. Aguarde a confirmação. Aguardando. A presente já está livre, cogo. O Sideral 9970. 9970, graças. Quatro, chama agora o centro Recife, frequência 126-85. 126-85. Um bom dia e um feliz Natal. Obrigado, igualmente toda a tripulação da Trip. Autorizado então para Maceió, nível 190, decola da 50, com curva esquerda, saída da PUC, no Zumbi. Controle 1198 no transponder 5130, tripe 5384. 5384, correto. A porta pushback está. Passará por estacionamento 5384. Oh, Baiano 607, vassou 160, chame centro Recife, 125, décimo 1. 251, 607. Controle Salvador, Oceania 9273. Decola aos 27, chame controle 119, decimal 8. Salvador, Oceania 9273. Oceania 6225. É o 9273, decolando a Dael. 9273, bom dia, contato radar na decolagem, suba 340, saída Dael. 340, sem restrições, Dael. Então 9910, desça para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Para 2000, acusarei estabilizado. Ah, 3153, passou 160, chame centro Recife, frequência 125, décimo 1. Recife 251, bom dia. Dia China 6225, acendo a identificação na proa de Lagoinhas para a chegada Bonf, permanece vigilância, reporte de áudio descida. Feita a chegada, identificou, ponto de áudio descida, se possível, solicitar direito. Isso é para 4000 pés na proa da posição Pelô, China 6225. Voltímetro 1012. Um dois. Após obtude, após direto, controle 119, decimal 8, aciona 5126. Gente, autorizado então com a rota do plano, nível 180, Vitória da Conquista, decola pista 10, pela esquerda agora, após Elefa, após obtude. 198, controle de saída no transponder 5126, passareiro 2283. Procedimento correto, só corrigindo a curva, à direita, após decolagem, reporta push 2023. Pode decolar, acho que vai direito. 970 completa, ILS X-Ray, chamando torre 18, decimal 95. 18, Salvador, mantenha o total 99110 no localizador. Foi dessa. Total 9910, baixei, travou? Ainda não. Informe baixado e travado, vento variável com 039. Abaixou e travou o total. 9910, pouso autorizado, cabeceira 10, 2350, grau 49. Livre, pouso para o total. É, 9273, controle? 9273. Confirme, desvio à direita? Negativo, estamos na proa de Bridge. Via voar até Leda, já é o Leda Bridge aqui. O 9273, observado aqui o desvio na proa de Bridge. Chame o Centro Recife, frequência 125, décima 1. Estou confirmando qual a posição que a gente deveria estar voando agora? Está livre, direto bridge da presente, em coordenação com centro avião desligado aqui, indagando o 925. Tá ok, vai chamar o 125 aí, então desculpa então. Italo, bom dia, total 99-10, Bruno. 99-10, bom dia, Taxi Alfa Juliette, 43, atenta sinalizador. Alfa Juliette, estaria atento. Recife autorizado, VP2558, decola a pista no zero, curva esquerda, sai da PUC, transição Caju, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5-4, 5-1, 4-0. Passaria do 2223, puxa o back acionamento. Passaria do 223, está autorizado, puxa o portão. Pois ataque 2223. Controle 6225. 6225, desça para 3.000 pés. 3.000, 6225. Número 4. Ok, aguardo 5384-09 no push, no seu lado no 03. 384, gente, aguardando. Fala azul 4234, pode só passar na saída de Puca Caju. Saída Puca, transição Caju. Muito obrigado, passei o telefone. O passarelo 2223 tem condições de fazer curso simultâneo com a TR na TRI, na posição 04? Eu acho que não, Solo, porque a gente recebeu a orientação do Solo aqui para parar a aeronave na nessa posição que está iniciando o push, devido aos tapumes lá atrás aí, devido à hora que a gente aciona a hélice, estava caindo lá. Ah, ok, sim. Desça para 2 mil pés, voe na proa de duna, aguardando o último vetor para a interceptação do ILS-XOE-622. O altímetro permanece no 012. Primatinho, ajuste no 012, 2 mil, proa de duna, aguarda a proa final para a interceptação, 6285. Confirmando, acionamento táxi 2895. Para o táxi, passarelo 2223, 47 a bordo, 6 horas de autonomia, alternando Salvador. Autorizado o táxi, é...